Edição número 8 do podcast Roupa que tá no ar, apresentado por mim, Vitor Alfenbittel, e pelo meu querido João Augusto. Boa noite, Opa, João. boa noite, Vitor, boa noite, pessoal. Então, estamos de volta aí com o podcast, Tá vivo, João? pois é, né, após uma semana onde a famigerada gripe prejudicou, né? A famigerada gripe nos cortou uma edição não, né? Uma semana. É, mas pensando pelo lado positivo agora, hein? Uma semana para ter mais notícias, então, notícia que não vai faltar nesse episódio, né? Verdade, verdade. Estamos aí, espero que tu já esteja recuperado aí. Pois é, agora eu tô. Porque, né, se tu não estiver melhor, sabe-se lá o que acontece com o podcast. Não, estamos indo para melhor. Ah, e Boa. lembrando também que a gente sempre deixa disponível para vocês aqui embaixo se inscreverem no feed, nos seguirem no Twitter. A gente conseguiu um comentário no. Pô, tem que comemorar esse comentário aí, hein? Exatamente, no podcast. Sensacional. Dá pra ver que pelo menos uma pessoa tá interagindo com a gente. É sempre bom isso daí, Tem uma pessoa nos ouvindo, não tem coisa melhor que isso, cara. né? Coisa boa Exatamente. saber que tem alguém nos ouvindo. Até e uma coisa bem interessante que os comentários legais da pessoa, acho que vale a pena comentar aqui se ela esteja ouvindo o usuário. Ah, sim. Pera aí, esqueci o username. Hobbs Carol. Robs Carol Isso. no, comentou sobre o episódio de música brasileira que a gente fez, o que foi muito legal, concordando com o que a gente estava dizendo, que é muito bom, né? Sim, e sobre também a influência do guitarrista do Red Isso Hot do Chili Red Hot, Peppers. que é uma coisa que a gente ainda vai conversar mais nesse programa, mas realmente concordo totalmente, o guitarrista novo. É muito Exato. provável que ele tenha feito algumas alterações, não. Especialmente de mentalidade dos outros integrantes. Mentalidade não, mas assim, ele deve ter mostrado outros sons pro pessoal da banda e tal, a Totalmente. ponto de mudar a forma como eles estavam tocando, né? Pois Então, comentários bem legais. Ficamos muito felizes. é. Pô, marco histórico aí. Dois comentários. Exato. A gente ainda vai tocar algumas coisas do Red Hot ainda nesse programa e depois a gente comenta mais, né? Dois comentários de uma pessoa, um ouvinte. Obrigado a esse ouvinte. Vamos agradecer logo no início, né? Que daí Exato. a pessoa desiste lá pelo meio. Então, aqui ela ainda tá ouvindo. Então, obrigado. Enfim, qual é o teu destaque da semana, João? Ah, é boa, né? Para essa semana eu trouxe um destaque que vai meio que combinar com o assunto que eu vou falar depois, né? Que foi o lançamento do single do Two Door Cinema Club. O single que é denominado Are We Ready? É um single bem interessante de tu avaliar. Porque o Two Door Cinema Club é uma daquelas bandas que tiveram a sorte ou o azar, né, de fazer um álbum muito bom assim de cara, né? E depois vem toda aquela responsa para fazer algo do tamanho do primeiro álbum, né? Sim. Que no caso deles, eles não conseguiram com um álbum que eles trouxeram em 2012, o Beacon, acho que é. Teve, acho Beacon. que, não sei se chegou até a metade das vendas e não rendeu tanto quanto o primeiro. E agora com esse novo trabalho é interessante de tu avaliar algumas coisas que eles trouxeram, né? Porque no Beacon, querendo ou não, eles pararam um pouco com aquele negócio de a música ainda é dançante, aquele som do Two Door Cinema Club, mas não tem aquela presença do baixo, que é um negócio que eu acho importantíssimo nessas bandas que querem fazer Sim. esses sons agradáveis, assim. E já nessa música que eles trouxeram agora. Já vem bastante o baixo ditando o ritmo da música também, junto com os outros instrumentos. Não é algo que eles ficam meio escondidos, sabe? Sim. Já achei que dá pra ver, muito interessante isso daí. Pode ser algo novo, querendo trazer algo antigo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Essa é a banda do Rony, do Harry Potter, né? É, exatamente. É Os a caras cara são do cara. iguais, né? Sim. E agora tá o cabelão também. Ah, o cabelão. A cara, né? Mas. Ah, eu conheço muito pouco dessa banda. Não tenho muito que contribuir, porque eu conheço bem por cima, assim, bem superficial. Não. Também. Sei lá, eu sou um cara meio chato, então, como eu já devo ter mostrado em outras edições do programa aí, acabo escolhendo muitas bandas que eu vou ouvir. E essa banda eu ouvi pouco porque me interessei pouco, na verdade. Sim. Mas vou ouvir aí essa música que tu trouxe aí, vamos ver se eu vou acabar gostando. Isso é um single do novo álbum? Eu não sei se vai ser do novo álbum. Pode ser algum single solto. Eu não cheguei a pesquisar a fundo se eles já botaram alguma coisa Sim. desse negócio. Mas pode ser ainda um single solto só. Não tenho Interessante. certeza. A gente vai tocar aí, vai ser legal Pra para dar uma. inteirar aí dessa novidade. Exato. E tu, o que que tu trouxe pra gente aí de destaque hoje, Vitor? O meu destaque da semana é a notícia de que a série Vinyl foi descontinuada. É o que? Descontinuada? Descontinuada. Ah. Ela antes de sair a primeira temporada, ela tinha sido renovada para a segunda temporada. Antes mesmo de sair a primeira, né? Uma coisa meio engraçada. Sim. Mas enfim, era para ter uma segunda temporada. Aí agora acabou a primeira, faz um tempo. E ontem, anteontem, eles anunciaram que não vão fazer a segunda. Bah. A série foi criada pelo Martin Scorsese e o Mick Jagger, né? O que deu uma publicidade forte logo de início, né? E é sobre um dono de gravadora no final dos anos 70, quando o rock, o disco, o funk, o hip hop, assim, esses ritmos se encontraram, né? Meio que todas as coisas se misturaram. E ela teve. A crítica foi mais ou menos, assim, não foi muito com a cara da série. Pois é. Tipo, ela tinha o cartão de visitas forte, né? Que eram os criadores e produtores da série. Mas daí não. Mas não fluiu muito. Eu até tinha bastante interesse em ver, mas ainda não comecei. Eu quero ver. Agora, sabendo que tem só uma temporada, É, dá uma. dá mais vontade de ver, porque é mais fácil, né? Sim. Tipo, só precisa olhar 10 episódios ali e tá legal. Mas o problema é se tu gosta, né? Se tu gosta, tu vai acabar ficando meio triste, né? Pois Mas eu gosto bastante desse negócio de anos 70, rock e tal, e gravadora, acho que é uma temática bem legal, né? Então, é. É uma época boa para tu gravar essa temática, né? exatamente, exatamente. E interessante que há algum tempo atrás eles tinham anunciado que o showrunner da série, né? O chefe mudou. Então, os caras mudaram o chefe da série e então acabou, sabe? Ah, Pô, pode ler. nem deram tempo do cara fazer nada. Coitado, cara. Eu não sei. A HBO, né, que é a dona da série, pareceu meio, sei lá, meio indeciso aí nessa. Né, com essa série aí. Porque, pô, não sei qual vai ter a segunda temporada. Faz a primeira. Daí diz que não vai ter segunda. Aí, aliás, daí diz que vai mudar o chefe da série. Aí muda e E não não vai faz. ter. Então, assim, eu acho que tava meio loucuragem essa série Que na verdade eles não queriam mais e só estavam empurrando com a barriga, hein? aí. Cara, meio engraçado essa administração dessa série. Pois é. Sim. E Mick Jagger e Martin Scorsese, que é uma dupla, né? Trabalha já. Tem Sim. um filme, já fizeram alguns filmes juntos, e tem uma série que eu queria muito ver que também aí tá na lista de séries para ver, que é uma lista enorme, mas que é Broadwalk Empire. Ah, tá. Não sei se tu conhece. Eu ouvi falar, mas não, nunca Que parei pra ver também. é sobre aquele período na história americana onde a bebida alcoólica era ilegal. E aquilo foi uma loucura, né? Porque a partir do momento que aquilo aconteceu, um monte de gente ficou rica, né, cara? Al Pois é. Capone, os gangsters e tal, Foi estopim, né, velho? porque tu ganha muita grana quando o troço é ilegal, né, cara? Tu faz tráfego, então tu ganha muito mais dinheiro. Sim. E daí a série é sobre isso e eu queria bastante ver essa série. Aí terminou, depois aí anunciaram, aí começaram a fazer essa série Vinyl e acabou agora. Então, sei lá, mas eu queria ver, acho que eu vou começar a ver. E conforme eu assisti, eu faço uns comentários aqui, boto umas músicas. Provavelmente deve tocar só sonzeira, né? Sobre essa Ah, série. sim, com certeza, né? Porque, pô, se tem um período que foi bom a música, foi esse, né, cara? Sim. Não só no rock, como nesses outros gêneros, né? No hip hop, no funk ali. Foi onde No deu aumentada, né? R&B ali, o Curtis Exato. Mayfield, sabe? Cara, acho que essa série deve ter uma trilha sonora porreta. Sim. Vale a pena dar uma começada pelo menos. Mas então, vamos começar com a nossa seleção musical da semana. Boa, vamos. Vamos lá então, depois de repassar os destaques, a gente vai começar aí num som baseado na música que o João comentou, né? Isso. Então, vamos ouvir a Two Door Cinema Club. Are we ready? Let's imagine right now. I'm just another night out. but I'll take some anyway. Don't need the rollerblades you got on holiday. I'll take the feelings that I wish I never had. You take your favorite band, that shit was always bad. Along this coast and on their breakfast shows, all the FM radio hosts keep playing paparazzi. I think I loved you most when we were in my campus. Para o nosso segundo bloco, após um bloco de som aí, que nos foi fornecido pelo João, ouvimos aí Metronome, Night Wall, antes disso Metronome também, The Bay, e por primeiro, Tudor Cinema Club, Are We Ready? E João, qual é que era o som? Primeiro, sobre o Tudor Cinema Club, eu trouxe pra, mais pra mostrar mesmo, porque eu tô criando uma expectativa muito boa com esse trabalho deles. Uhum. Acho que pode vir algo bom, né? Exatamente pela essa questão do baixo com uma sobreposição no som da guitarra mais tranquilinho, sabe? Sim, sim. E o Metronome, querendo ou não, tá numa situação bem parecida com a do Tudor Cinema Club. Porque depois de uns dois álbuns, eles lançaram o terceiro, que fez um baita sucesso, que é o The English Riviera. Foi em 2011, se eu não me engano. Sensacional esse álbum. Sim. E a expectativa só aumentou, né? Pra banda fazer alguma coisa que supere ou que se iguale ao trabalho deles em 2011, né? Incrível esse álbum. Eu adoro. Eu também. O que é algo muito engraçado, né? Porque o Metronome é uma banda muito mais antiga que o Tudor Cinema Club. Eles estão aí desde os anos 90, acho que 99, né? Sim, é uma banda antiga já. Sim. Só que até o The English Riviera eles não tinham sucesso mundial, né? Exato. E o Tudor Cinema Club veio em 2007 já com aquele já álbum estourando já. Mas querendo ou não, a situação é bem parecida. Eles fazem um som parecido, na minha opinião. E a ideia pra continuar com esse som tá sendo meio que a mesma, sabe? Eles estão querendo pegar pontos do álbum que foi bom, que fez um baita sucesso, e trazer algo diferente, mas não tão diferente, sabe? Sim. Porque o Metronome não mudou bastante depois do primeiro álbum, com aquele... Como é que é o nome do álbum, o último álbum que eles lançaram, sabe? O último foi o Love Letters. Isso. Eles mudaram bastante a questão. Foi um álbum muito mais eletrônico, eu acho, né? Cara, eu gostei do álbum. Sim, eu também gostei. Mas agora eles estão querendo voltar um pouco. E é uma situação bem, sei lá, complicada, né? Porque pra tu fazer uma banda agora, eu acho que... Se eu fizesse uma banda, eu ia lançar só alguns álbuns meia boca, assim, pra o pessoal não criar muita expectativa, porque é complicado demais isso. Sim. Olha o Frank Ocean, por exemplo, aí. O cara tá ferrado. Não fala nele, cara. Exatamente. Não fala, tô chateado, cara. Tu me enganou e eu fiquei chateadão com isso. Cara. Fomos todos enganados. Pô. E aí, ó, mais expectativa pra ti, mais expectativa pra mim, mais expectativa pra todo mundo. E quem que vai se ferrar com isso daí? O Frank Ocean. Ah, não vai nada. Rapaz, o que esse homem lançar vai ser ouro, tenho certeza. Tomara, né, velho? Tomara. Marca que um dia ele faça um curso de português e nos ouça. Vai E ver nos o entenda. podcast aí. É, porque, pô, cara, eu queria muito que ele soubesse o quanto eu gosto dele. Sim. Lança o álbum aí, cara. Ô, Frank Fica a Ocean. dica aí, Frank. Não demora muito, que senão vai azedar pra Please ti. release your album. Talvez ele entenda essa frase. Pois é. Se ele estiver ouvindo, eu torço muito que ele tenha entendido que eu quero muito um álbum novo dele. Exatamente. Grande artista. Mas enfim, voltando ao metrônomo. Ah, é, voltando ao metrônomo, né? É um som que eu gosto muito. E eu trouxe a primeira música, a The Bay, que é do álbum The English Riviera, que ela mostra bastante esse instrumental bem dançante, né? Bah, totalmente. Linha de Totalmente. baixo pegadona. Exato. Baita som. Backing vocal, tudo que o metrônomo fazia, que era sucesso na época. Sim. E é engraçado que eles mudaram bastante isso pro Love Letters, Uhum. que ainda tá dançante, só que de uma maneira totalmente diferente, né, cara? Sim, Se é parar verdade. pra analisar os dois álbuns, eles são bem diferentes, mas ainda é o mesmo metrônomo. Eu não entendo muito bem a formação do metrônomo. Ah. Pelo que eu entendi, o carinha esse, o Ruivão, que é o líder, ele gravou todos os instrumentos nesse álbum novo? Pois é, eu não sei isso. Acho que talvez Porque tenha sido isso mesmo. eu vi uma notícia dessas e um negócio assim, eu acho. Não me lembro mais, mas aí eu pensei, pô, eles não têm quatro integrantes? Ou não sei se os integrantes são. São oficiais? É, exatamente, eu não sei, eu não entendo direito a formação da banda. Pois é, né? O Metronome são. É o Ruivinho ali na frente, a baterista, o baixista e o guitarristinha, né? Eu não sei Mas. se aquele cara é guitarrista também, sei lá. Pois Acho que é, né? deve ser. Mas o mais certo é o líder mesmo, né? Os outros não tem uma. Pois é, aí que tá. Os outros eu não sei se eles são membros oficiais ou não. Porque, se eu não me engano, até uma vez eu vi uma imagem assim, da banda no início e parecia que ele era sozinho ou ele mais um, acho que era a banda, assim, dos primeiros álbuns. Não tenho certeza, mas É engraçado, né? uma coisa engraçada, eu achei engraçado, não sei. Será que eles não são, tipo, só uma banda mais presencial, assim? É, eu acho que talvez. Pode ser algo interessante, dá pra dar uma pesquisada nisso. Vamos ter que dar uma olhada nisso aí, pesquisar esses detalhes. É, bom. Esse álbum do Metronome agora, o que vai sair é o Summer 8. Já foram lançadas três músicas, não sei se tu escutou alguma das Não ouvi, três. mas eu vou ouvir essa aí que tu botou, né? Boa. Essa que tu tocou pra nós, então. É, foi a que foi lançada, acho que ontem. Sim. A mais nova que eles lançaram. Tá uma pegada bem, bem interessante. Eles estão voltando um pouco para o antigo Metronome, aquele baixo pegadão mesmo. Acho que vai sair Sim. alguma coisa boa mesmo. Tomara. É, para sair esse ano, quando? Qual É, mês? para sair agora é dia 1º de julho já. Ah, legal. Pois Tá é, bem né? pertinho. Vamos conversar mais sobre ele ainda. Exato. Já lançaram 13? Acho que já estão na ponta da língua para sair já. Coisa boa, essa banda. Eu gostei bastante até do álbum Love Letters. Tem Sim. a música. Eu gosto das músicas I'm Aquarius e The Sim. Upsetter, acho. Eles previram essa modinha hipster de signos. Pois é, né? Previram totalmente essa bobagem hipster aí, cara. É que eles Puxa. são hipster, né? Não É. sei. Acho que são. Pois é, né, velho? Eles são algo meio engraçado de Acho que tu eles são nomear, sabe? hipsters e eles previram a moda do signo, A moda que é dos uma moda signos. estúpida. Mas eles, até a música tem esse tom de ironia, né? Sim. Os caras são ingleses, então naturalmente eles são irônicos. Pois é, né? A pessoa que nasce na Inglaterra tem automaticamente um certificado de ironia. Faz Exato, parte do humor natural deles. cresce com toda a ironia dentro já. É, mas enfim, eu vou puxar o segundo bloco de músicas. Boa. Posso? Claro. Claro. Então, vou começar tocando uma música que faz parte do teaser da falecida série Vinyl, que morreu depois de uma temporada. E como eu ainda não assisti a série, então não vou botar uma música que eu já. Uma música que toca na série, né? Porque eu nem sei. Exatamente. Mas essa música toca no teaser. E eu acho que é um baita de um teaser, pra se interessar pela série. Porque a música em si seria um teaser, no caso, né? Sim. Que é um som fantástico. Então, Iggy Pop e Stooges, I Wanna Be Your Dog. Anymore, somebody hooted and they hollered. the shadow of decay. Rolling rings of rubber around, the band begins to play. Am I on the right side or the left side of your brain? Can you see the rising of old yesterday's remains? Funkadelic say chance against this motor madness. Don't you worry, baby, I'm right. Detroit, I'm crazy. Don't you worry, baby, I'm right. Detroit, I'm crazy. I'm right. Detroit, I'm crazy. Nosso último bloco de conversas, né? Escutamos a playlist do Victor, que ele trouxe pra gente Red Hot Chili Peppers, Go Robot, antes Red Hot também, Detroit, e por primeiro, The Stooges, Wanna Be Your Dog. E aí, Vitão, por que tu trouxe essa playlist pra nós? Primeiro que eu botei duas músicas do mesmo artista, né? Exato. Eu fiz que nem tu, fui influenciado pelo João, e fiz essa de botar duas do mesmo artista e não tinha feito isso. Mas eu achei que era necessário, porque pra falar, eu trouxe a pauta aí, né, pra gente conversar sobre o novo álbum do Red Hot, uhum. The Getaway, que foi lançado no dia 17 de junho, né, 11º álbum da banda. E como a... Pô, já tinha falado aqui sobre o lançamento de duas músicas, né, em duas ocasiões diferentes. Uhum. Então... Não faria sentido a gente não falar sobre o álbum, né? No, quando ele saísse, porque a gente já tava antecipando o lançamento dele, né? E saiu, então, finalmente. Achei bem legal, ouvi já umas duas, três vezes. Também. Especialmente no trajeto aí, indo e voltando do trabalho. Álbum legal, assim, de ouvir, bem agradável. E bem diferente também, né? Bastante diferente do Red Hot que a gente conhece normalmente, né? Sim. Que é aquela coisa pauleira, assim, baixão, funk, uhum. E a guitarra funk e e aquele vocal agressivo do Anthony Kiedis, né? Sim. Tirando nas baladinhas, né? Under the Bridge e tal. Claro que ele também é um vocalista com a versatilidade, né? Exato. Mas, enfim, um álbum bem diferente nessa linha, porque vai para uma linha muito mais indie, assim. Eu acho que esse álbum, meio que o guitarrista novo deu aquela acordada, assim, ele disse, ah, não, vou fazer alguma coisa aqui, mas com a minha cara, sei lá. Claro. É, aí que tá. Eu trouxe uma história que achei muito legal do álbum novo e que acho que reflete bem por que esse álbum saiu desse jeito. Manda pra nós aí. Em 2014, a banda tava pronta para entrar no estúdio e já tinha 30 músicas compostas, entre 20 e 30. Isso é uma história que o Anthony Kiedis contou sobre o lançamento do álbum. Eles tinham entre 20 e 30 músicas prontas e queriam entrar no estúdio para gravar e sair com o álbum novo, né? Aí o Flea, andando de snowboard, quebrou o braço. Quebrou o braço bem sério, parece. Aí deu aquela queda na banda, né? Sim. É tipo assim, pô, não dá pra gravar, pô, daí caiu aquele ímpeto, assim. Azedou. E azedou, exatamente. E daí o que aconteceu? Algum tempo depois, lá o Flea recuperado e tal, mas ele já sem aquela corrida, né? O Danger Mouse, o produtor, contatou eles e falou, ah, vamos gravar um álbum, vamos entrar no estúdio e tal. E eles foram junto com ele e o Anthony Kiedis disse, ah, legal, a gente já tem 30 músicas e tal, estamos prontos para gravar. E o cara disse, não, não, não, vamos entrar no estúdio e gravar e fazer as músicas. Ah, Então, né, isso pois já, é. pra, eu acho que isso já é um baita indicador do porquê esse álbum saiu desse jeito. Quer dizer, ele foi composto desde o início com Danger Mouse, né? Sim, Que é um talvez produtor com uma pegada totalmente diferente, com né? A gente certeza, já com falou certeza. sobre ele aqui no programa e ele trabalha com artistas bem variados, assim, né? Não, não tanto da linha do Red Hot, de uma linha mais moderna, né? Sim. Então achei bem legal, assim, isso. Acho que isso demonstra bem porque esse álbum é diferente Pois do. é. E talvez se eles tivessem continuado com essas 30 músicas, ainda seria a mesma continuação do Red Hot, né? Tipo, Exatamente, eu acho que aquela mesmice que o pessoal fala que eles não conseguem fazer algum. isso, eu acho que a gente não sabe como são essas 30 músicas, mas Né? acho que ia ser bem mais pro padrão Red Hot, né? Sim. Então entrar no estúdio assim zerado com um produtor diferente, porque é a primeira vez desde o álbum Mother's Milk lá em 1980 e poucos lá. Desde aquele álbum, eles nunca tinham trabalhado com outro produtor que não o Rick Rubin, né? Sim. Produziu então todos os álbuns clássicos da banda. Foi sempre o Rick Rubin e o baterista falou que não, eles não brigaram com ele nem nada, eles só sentiram que era hora de trabalhar com outro produtor e tal, fazer uma coisa diferente. Pois é. E bem legal, o álbum é bem legal. Também uma coisa que eu achei bem legal, eu dei uma pesquisadinha em reviews do álbum, né? E o review da Rolling Stone americana, eu achei bem bacana, assim, eles comentaram que é difícil para uma banda que nem o Red Hot envelhecer, porque não cai bem para um senhor de 50 anos entrar no palco nu com uma meia no pinto, né? Sim. Que é um negócio que eles faziam quando eles eram jovens, né? Pois é. Então, tipo assim, como sendo uma banda de porra louca, assim, quando eles eram novos, e aí eles continuam aí fazendo música, eles já não podem mais manter esse ritmo de porra louca, entendeu? Eles precisam dar uma guinada, entende? Tipo, eles Pois não é. vão continuar sendo porra louco o resto da vida, e dá pra ver isso agora, entende? Chegou o momento de tirar o pé do acelerador, eu acho. Né? Porque aí eu acho que veio bem a calhar assim, esse texto da Rolling Stone com o direcionamento do álbum, essa questão de não dá pra envelhecer nu com a meia no pinto. É, Né? realmente define Red Hot. É, porque, cara, os caras mudaram, né? Pô, os caras, reabilitação, não sei o quê. Sei. Não, não sei, não sei nem se seria uma... Eles eram uma banda muito louca, né, cara? É, não sei se seria uma diminuída no acelerador, ou eles só, sei lá, mudaram o percurso, sabe? Porque agora com Danger Mouse, não é qualquer cara, né? Não, sem dúvida. É, ele com certeza agregou com o trabalho dele, então não claro. Seria uma... Acho que seria mais uma mudada de percurso do que uma diminuída no acelerador, sabe? Pode ser, pode ser. Não, o que eu quero dizer é que eles realmente mudaram a direção, né? Aham. E acho que isso tá relacionado com a idade, né? Uma banda com uma estrada, né? Com uma carreira e que chega um ponto que muda alguma coisa, né? Mas é um álbum bem, bem bacana. Eu trouxe duas músicas aí diferentes, né? A primeira música, Detroit, é um mais rock, assim, mais blues, com a guitarra mais presente. E depois a segunda, Go Robot, vai ser o segundo single aí, se eu não me engano, depois de Dark Necessities. E é uma música bem bacana, dançante, bem Red Hot, com um baixão pegado do Flea, né? Que o Total. Rapaz destrói, né? Tem alguém que tem um talento, é esse cara. Não sei se tu viu a apresentação dele no jogo do Lakers, Não vi. tocando o hino do... Bah! Depois pesquisa o Flea tocando o hino, no baixo. Tem muita gente que achou, tipo, sensacional, e teve muita gente que achou, tipo, horrendo. Horrendo? É. Mas por que horrendo? Não, tem que ver o vídeo pra poder descobrir. Vamos botar as referências aqui do Sim, post. Vamos botar. É uma boa referência pro pessoal ver. Vamos botar a resenha também da Rolling Stone. Uhum. Tá em inglês, né? Pra quem quiser ler, se interessa em ler inglês. Sim. Mas bem legal. E botei duas músicas diferentes porque esse álbum... É Ele diferente. é assim, tem músicas variadas. Ele é bem. Ele até forma uma unidade, assim, né? Como álbum. Uhum. Mas tem vários momentos, assim, né? Nessa Sim. linha. Tem esse momento mais rock, um momento com uma pegada mais. Indizinha, assim. Mais indizinha, outro com uma pegada mais dançante. Sim. Então é um álbum, assim, bem variado, bem Mas que interessante. foi tudo e juntou, né? Sim, isso que eu digo, assim, ele ficou unitário até. Exato. Só que com bastante momentos variados. Boa, boa, boa E análise. legal, álbum bom. Acho que não é o meu álbum favorito, Red Hot. Também, hoje em dia, qualquer álbum que eu escuto, eu me pergunto até quando eu vou ouvir esse álbum, sabe? Porque, por exemplo, sendo cruel, o álbum novo do Radiohead, nunca mais ouvi. Também não. Entendeu? Então é isso que eu Exatamente. penso assim, por quanto tempo a gente vai ouvir um álbum, sabe? Exato. É uma coisa triste, cara, de pensar. Porque, querendo ou não, os álbuns que eu mais ouço são os que estão no meu celular, ou que eu deixo lá no meu Spotify, lá meio engatilhado, assim, né? Sim. Mas álbuns novos, assim, não necessariamente eles vão acabar entrando, assim, numa lista de álbuns que eu ouço, sabe? Talvez uma ou duas músicas do álbum, mas Exatamente. o álbum por Então, completo é difícil. não sei até quando ouvirei esse álbum, até porque não é o meu álbum favorito do Red Hot. Eu geralmente escuto muito o álbum By the Way, que eu meio que aprendi a gostar. Eu não gostava muito, mas aí eu fui ouvindo e fui descobrindo músicas que eu achei legal. Bacana. E eu gosto bastante, até porque eu ouvi muito Californication, então deu uma saturada, né? Nos meus ouvidos. Mas o By The Way ainda não deu essa saturada. Ainda é um álbum bem legal pra mim. Sei como é. Eu gosto bastante. Tem Universally Speaking, By The Way. Mais pro fim do álbum ali tem umas músicas bem legais. Pois é, eu não sou um fã assíduo assim de Red Hot. Eu escuto um ou dois álbuns assim, mas eu nunca parei pra tipo, não, essa banda aqui eu vou escutar Então, tudo, vou ser pois o é. cara, vou acompanhar tudo. Não sei, Então, não dá aquele empurrão, sabe? eu ouço bastante até, especialmente esse álbum que eu comentei, o Californication, e Esse álbum novo aí, fiquei bem empolgado para quando saísse. Uhum. Achei bem legal, mas segue essa linha. Saiu o novo clipe do Dark Saiu o clipe Necessities, do né? álbum, isso. Boa. Saiu, A gente foi bem pode botar aqui legal. embaixo Deu também. isso, vamos botar o link aí. Deu uma repercussãozinha legal até. Uhum. Mas é nessas, né? Nessa linha aí de o quanto um álbum hoje em dia consegue ser relevante e empolgante, né? E unitário. O quanto? Pois é. Porque nem sempre a gente comenta bastante, né? Exatamente. Acho que não tem ninguém hoje comentando sobre o álbum do Radiohead. Pois é, né? Será que alguém nesse exato momento tá pensando, ah, o álbum do Radiohead é muito bom. É, pois é, sabe? Não, é no By The Way aí também pra ouvir a música Minor Thing, eu gosto bastante. Cara, é só música boa. É bem legal esse álbum, esse By The Way. Saiu depois do Californication. Sim. E o que eu tinha pra dizer sobre o álbum é isso aí, é nessa linha. Pois é, eu gostei muito que tu trouxe a discussão do álbum, porque daí eu vou poder usar a foto da capa no, na A nossa foto da capa também. capa é perfeita, né, cara? É sensacional, né, cara? Tem que pesquisar quem que fez essa capa. É, cara, é um pintor, eu cheguei a olhar, é um pintor. Ele faz mais trabalhos assim, será? Eu acho que faz sim, cara. Essa capa aí não era nem para eles, né? É um quadro do cara mesmo que eles adotaram, né? O Red Hot acabou pegando. Vai Tem muito sensacional. na Wikipédia, em inglês, tem o nome do cara. No artigo do álbum tem o nome. Boa, vou dar uma Posso até pesquisada pegar aqui, depois. eu vou até pegar aqui o nome do artista. Boa. E cara, é incrível, né? A Sim. capa é linda demais. É sensacional aquela capa, cara. Pelo amor de Aquela menininha com aquele urso e aquele. Deus. Sim. Aquela galera animal. Coisa show de bola. Galera animal. Pois é, né? Sério. Dá pra ver também. É essa nova cara desse álbum, né? Porque compara aquela capa com as outras capas do Red Hot. Sim, É sim. totalmente diferente, né? Acho Sim, né? que com aquela do I'm With You é bem parecido até. O nome A do mosca e o artista coisinho. é Kevin Patterson. Boa. É o nome do artista que fez essa capa aí, que ficou muito legal. E realmente tem uma linha parecida com a capa do I'm With You. Sim. Que é legal. É legal. Basicamente é legal. A capa do I'm With You é legal, aquela mosca com Sim. aquela pílula. Não sei se tem um significado especial naquilo, né? Mas é bem interessante. Pois é. O Anthony Kiedis aqui falou sobre a capa. Ele disse que traz uma sensação muito humana. Que mesmo sendo animais na capa, é uma sensação bem humana. E que são eles na capa. Que o baterista é o urso, o guitarrista é a guria. E o Flea Gambazinho, sei lá. é o Guaxinim, isso. Guaxinins. E ele, né, o Anthony Kidd, Corvo. seria o corvo, aquele corvo. Então, é legal. Vai, que bacana, velho. É bacana essa identificação da banda. Mas enfim, é isso aí. Boa. Bem satisfeito aí com esse novo álbum, bem bacana. Fica o Sim. questionamento aí, o quanto nós vamos ouvir, né? Pois é, né? Quem sabe a gente fala sobre isso em outro episódio aí. Hoje já descobrimos que não ouvimos mais o álbum do Radiohead. Que foi algo que a gente comentou na edição, sei lá, Pois 4, é. 3, não me lembro mais. Se alguém aí ainda escuta o álbum do Radiohead, nos dê um toque. É, mantenha o contato aí no, no, no nosso, nos comentários. No Twitter também. Fazemos questão de responder os comentários conforme eles vêm. Acho legal essa interação. Exato. Especialmente porque mostra que as pessoas também se interessam pelo tema, né? Sim. Então, é isso aí. Valeu, João. Valeu, Boa. Victor. Espero que vocês se recuperem inteiramente Eu também. da sua gripe e que não tenhamos mais problemas com a semana sem programa. Tomara. E que as pessoas comecem a se questionar, pô, não vai ter programa, né? Seria bom. Pois Confesso é. Que fiquei chateado, porque eu pensei, ah, não vou dizer nada, vamos ver o que acontece. Mas o, então o, tá. lado, o lado bom de não ter muitos ouvintes é que a gente não tem hater, né? É, não temos também ninguém, não veio ninguém pra nos xingar, né? Exatamente. Por não ter tido a edição, mas também não veio ninguém lamentar, então é. Fica essa dupla sensação, hein? Os dois lados da moeda. Dois lados da moeda. Mas enfim, valeu, até semana que vem. E nos vemos novamente. Nos ouvimos novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Até a Boa próxima. noite. Valeu.